das redes. Rafael tá apreensivo, coração na conexão. Vai ser pai de primeira viagem, que emoção. Pensa no bebê crescente, cheio de curiosidade. Vai ensinar a grampagem, essa é a realidade. No mundo de suíte, roteadores e carros, Rafael já sabe, amor inquebrável. Cada comando no terminal, uma nova missão. Vai ensinar o filho a configurar com paixão. Pega o alicate e o cabo na mão. Filho, vem aprender essa configuração. Na vida e nas redes tudo vai conectar. Rafael, o pai te sabe ensinar. Vai mostrar o plan como isolar a rede. No Wi-Fi deixa o sinal forte sem nenhum segredo. Filho, atenção ao IP, não pode errar. No DHCP tudo certo vai ficar. Quando o bebê chorar, ele vai lembrar que até na rede mais estável pode desconectar. Mas com calma e paciência tudo vai ajustar. E o coração de Rafael nunca vai desligar. Pega um alicate e um cabo na mão. Filho, vem aprender essa configuração. Na vida e nas redes tudo vai conectar. Rafael, o pai que sabe ensinar. Lá no futuro, quando olhar pra trás, vai ver que o bebê cresceu cheio de paz. Saber grimpagem é legal, mas o que importa de verdade é o amor que Rafael passa de pai pra eternidade. Pega o alicate e o cabo na mão. Filho, vem aprender essa configuração. Na vida e nas redes tudo vai conectar. Rafael, o pai que sabe ensinar. Pega o alicate e o cabo na mão. Filho, vem aprender essa configuração. Na vida e nas redes tudo vai conectar. Rafael, o pai que sabe ensinar. Rafael, o pai que sabe ensinar. É o amor se tá em ensinar. Olhar pra trás, vai ver que o bebê cresceu cheio de paz. Saber que empagem é legal, mas o que importa de verdade é o amor que Rafael passa de pai pra eternidade.